Este Mercadinho da Montanha surge no âmbito da efeméride do Dia Internacional da Montanha, instituído pela Organização das Nações Unidas, e que tem como principal objetivo a valorização e a divulgação dos produtos endógenos associados à montanha. No contexto da candidatura do Geoparque da Estrela ao Geoparque Mundial da Unesco, achámos que seria uma forma muito interessante de poder celebrar esse Dia Internacional. Então, em parceria com o município de Oliveira do Hospital, desenvolvemos e dinamizámos este Mercadinho da Montanha, que eu acho que é uma oportunidade primeiro para podermos promover e divulgar os produtos endógenos, os produtos locais, aqueles que nascem das mãos das pessoas e do próprio trabalho das pessoas aqui da Estrela, e por outro lado também trazer as pessoas e poder divulgar aquilo que é o Dia Internacional da Montanha e a própria candidatura da Estrela, que não faz sentido se não tem o envolvimento das pessoas. Mas isto acaba por ser também uma mais-valia para a própria candidatura. Não, claramente sim, claramente. Toda a candidatura assenta no pressuposto de que nós já estamos a trabalhar como um geoparque, e a Unesco avalia esse trabalho, e portanto tudo aquilo que nós façamos em prol do desenvolvimento do território, do envolvimento das pessoas do envolvimento dos agentes locais, como são o caso das autarquias, será sempre uma grande mais-valia para o trabalho. Tanto é assim que este Mercadinho da Montanha, do próximo dia 11, já será incluído no plano de atividades da própria Comissão Nacional da Unesco, porque tem o apoio do Fórum Poderes de Geoparques.